vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto ele se bate, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada. Antes de você ser, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. Eu sou. Eu sou amor. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. Eu sou. Eu sou. Eu sou amor. Da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor. Pra quem vale mais um gosto, esquecer o resto. Eu sou. Valor pra quem vale mais um gosto, esquecendo o resto. Eu sou.